Entry 171, climb and maintain flight level 240. Now climb and maintain 240, that's 3171. Position, we are able to fly direct to 99, Delta Alpha Delta November Alpha, perfection. Roger, you stand by. Entry 171, clear to fly direct to Dajuna, maintaining flight level 240. Okay, when we reach 240, we will maintain and fly direct to Dajuna, that's 171, thank you. Entry 171, contact you to entry 125.1, enable 123.8. Call now, it's this 1251, but happy 1238. Good day, thank you, sir, 3171. Federal 9970, acima da identificação, desça para nível de voo 050 na projetada. Meta projetada, Federal 9970. Então. Qual será, Federal? Federal 9972. Avistou, Federal? Ainda não. Avistou, Federal. Pouso autorizado, pista 10, vento 240 graus com 5 nós. Autorizado, pouso, Federal, 9972. B5975, acima de identificação, desce para o nível 060 na prova de etapa. Federal 9972, solo aos 5-1, no libere direita na Golf. Táxi via Alfa, mantendo uma escuta, Alfa Kilo para o Parque 3. Posição a ser definida pelo infraero com o balizador. Viva na Golf, Alfa Kilo, Parque 3, aguardando posição do Parque 3, Federal. O Federal 9972, confirme, recebeu algum... Como recebeu o vento nacional? Vento? É. Não, eu... Tivemos aqui informação de vento calmo nacional. Sim, gente. Obrigado. Ah. Federal 9970, autorizado descida para 2000 PEN, ILS, XRI, pistão 90, informe quando estabilizado. QNH 1013. 2013, é autorizado DRS, pode estabilizar, Federal 7, vou checar aqui com o controle para verificar a situação. Prossiga. Agora nós estamos recebendo o sinal do operador aqui. Ah, ciente. Obrigado, 9972. O 9972, a posição recebida foi a 5000. Salvador, bom dia, passageiro 2221, no sentido da Nova Amber. O repetitivo Barreiras, por gentileza. 2221, bom dia. Aguarde cópia com a Momo. Aguardando a cópia com a Momo, 2221. Bom dia, da 35 da 7 da informação November, em descida para 160 na Prodigon. A 35 da 7 acendo identificação, desça para nível de voo, correção desça para 4000 pés, QNH 1093 na Prodigon. 4000 pés, 1093 na Prodigon, na descida 35 da 7. E o 5975, desça para 3000 pés, QNH 1093. 3000 com 1013, 5975. Localizador, Federal 9970. Federal 9970, cliente chame torre frequência 118.95. 1295, bom dia. Torre de Salvador, bom dia, Federal 9970. Federal 9970, ajuste 1013, continue na aproximação, pista molhada. Reporte visual com então. Reportará visual, será o 9970. Comando 5975, desça para 2000 pés e alinhe-se que tenha autorizado foco estabilizado. Para 2000, autorizado X-Ray, portaria estabilizado, 5975. Sideral 9970, pouso autorizado pista 10, vento 220 graus, com meia dúzia. Embaixo travado, sempre pouso na 10, Sideral 9970. 4201, bom dia, número 2 copo, preparação 1 para Campinas. B970, solo 01, livre à direita, Alfa Kilo Parte 3, mantendo-me escuta. 5 Lima, posição. Alfa Kilo Parte 3, mantém-se escuta, indo para 5 Lima, Sideral. Passaredo 2221, pronto, foca. Assim, prossiga. Salvador Barreiras, nível 160, via rota do plano de voo. Decola da pista no zero, curva à esquerda, no perfil da Momo, transição Vatar. 5521, no transponder, controle em 19.8. Exato 60 para a rede da Compagnie Plan, decola da 1-0, por esquerda, mundo WhatsApp, 5521 no transporte, 1098, o controle do Salvador, 2221. Chame pronto no Parte 3. Vamos chamar pronto no Parte 3, 2221. Azul 4201 no pronto para a cota. 4201. Salvador Campinas 320 autorizado, via Pesulo 1-0 até Pubado, Pesulo no meio conforme. Decola da pista no zero, curva direita, no perfil da Sanvo 1, no Leda, Motiva. 5527, transponder, controle em 19.8. Correto, chame pronto na 01. Salvador, bom dia, Rio 5975, estabilizou o localizador da 1-0. 5975, continue a aproximação, ajuste no 0, no 3, reporte visual, então, informo pista molhada da segunda metade em diante. Fátio, sempre as condições, reportaria a distância 5975. com 1000, 5975, baixo travado. Pouso autorizado, pista 1-0, vento 220 graus, 4 nós. Autorizado o pouso, 5975. Salvador, bom dia, Oxanel 6225, informação November. É 225, aguarde cópia com Arbor 1. Guardando 6225. Rio 5975, solo 06, direita, Alfa Kilo, parte 3, meia dúzia, Romeu, posição no parte. Oxanel 6225, pronto pra 4? Pronto, 4, 6225. Brasília, nível de voo 380, via Pêndulo 17. Decola da pista 10, primeira curva à direita, na Arbor 1, transição Elefa. 5524, transponder, controle em 119.80. Brasília 380, decolada 10, primeira curva à direita, Arbor 1, Elefa, a Pêndulo 17. 5524 no transponder, controle 190. 19-8 controle, chame pronto na 62. 19-8, obrigado, chamará. Passaria dos 2-2-2-1 no pátio 3, puxa acionar. Autorizado, passaria dos, chame pronto, tá? Já parei. Rio 5975 na escuta. Ao ingressar naquilo, fique atento ao ATR da passaredo, vai puxar, provavelmente vai iniciar o táxi antes da sua chegada. Mas fique atento, aguardando o início do táxi do meio para parquear no pátio 3. Oi, bom dia, Chanel 6211, frente da novembro, 380 ganhou. 6211, aguarde cota, passando 1. Banana 5975. Taxi até antes da Juliette. Ingresse no pátio 3 via Juliette até o pátio 3. Sua posição é a que é mais próxima do pátio principal. A 3597 foi pelo DCA 2000 PES, que ainda na 093 e LE 75 autorizado, informe estabilizado. Estaremos estabilizados até 3597. Boa noite. pode considerar a altitude de 4.000 ou acima pelo 347? Autorizado. Tudo 7775, contato radar, 67 milhas de oeste do R Salvador, fui pro da posição Bomet, informe para a descida. Para o táxi, eu passarei 221, com 37 no PV 37, 5 horas e mais 59 minutos de autonomia, vou alternar Goiânia. Aguarde o parqueamento da aeronave da Rio, após prossegue, parte 31 no Índia e chame no ponto de espera pronto. Passareta 2221, ajuste MI3. E após o parqueamento do Rio, vai parte 3 Índia, considera chamar pronto 2221. Xana 6211, copia? 6211, copia. Salvador Galeão, 360 autorizado. PP Zulu 44 até seguro, após o P-November 857. Recolagem da pista 1-0, curva direita, na Ambo 1, no Leda, Doppler. 5531, transponder, controle 19-8. Autorizado nível 360, para o Galeão. Canada 044 até seguro após UP 98.57, decorada 10, curva direita após noção 1, na transição do óculos 119.8, eu continuo de transponder 531, vai ser na 6211. Chame pronto na 4. Chama. Correio 432221, vai chegando próximo ao ponto de espera da 1-0, tá pronto. Passarela 2221, pista 1-0, autorizado, linha decolar, vento 200 graus, 204 nós. Beleza, linha decolar 2221. Aguarde, 3597, chame a torre, frequência 1-1-8, decimal 95. Obrigado, até daqui a pouco, 3597. Azul 2775, desço para nível de voo 050. 050, 2775. e Salvador 35 no 7 passam o marcador externo. Tá 35 no 7, ajuste no 0 no 3, continua a aproximação, reporte visual. Tem chuva sobre o campo, a pista úmida. Bem, reportaremos visual, 35 no 7. Turno 963, autorizado aeroporto Galeão, nível 360, via Pesulo 44, até seguro, P9857, bolso. Pista 1-0, primeira curva direita, Sambo 1, transição docking, o transponder 5540, controle em 1-9.80. Autorizado Galeão, nível é o 360, rota conforme o plano de voo. Pesulo 44, posto seguro, AP9850. 857, corrige. Decola a pista 10, curva pela esquerda, na saída Sambo 1. Transição Tóquio. Transponda 5540, controle 198, gol 963. Furo 963 está correndo. Formação atinge November. Para acionamento, chame torre 1895. 2895, obrigado, bom dia. Sentido que não cumpre a restrição superior, mas ali 2221 não há tráfego no setor norte, está autorizado pelo PMZ 1160 sem restrição. Aqui 1160 sem restrição, 2221, grato. D6225 para o pushback acionamento na ponte 6. São 62 autorizados, chame táxi. Agora para o táxi. Controle o passageiro 2221, solicita proa norte por 25 milhas para evitar formação. Gente, autorizado desvio, passageiro 2221. Confirme por quantas milhas? São 25 milhas nessa proa, na proa norte. Gente. 121 no decimal, corrigindo, mantém me escuta, alfa, reporte antes das leste. Ao livrar, alfa, antes das leste na sua escuta, está 3, 5, 1 no 7. Autorizado, de imediato, 4201, chame táxi. Beleza, com Recife, nível 180 como final e direto do destino, se possível. Agradeço, 2221. Gente, aguarde. São 3517, táxi lento, via táxi alfa, se o portão previsto é o 7 e o trajeto é ocupado na aeronave da Avianca no pushback. Tem só o táxi lento previsto portão 7, está 3517. G2221, autorizado a nível de voo 180 como final. Autorizado 180 com final, agradeço, 2221. Espera 2221, reporte quando tiver condições de voar barreira. Sim, faremos, 2221. Azul 2775, desça para 2000 pés, que nível no 013, ILS X-Ray autorizado e forma estabilizada. Sente para 2000 no 016, depois ela é estabilizada, 2775. Que nível no 013. Com 1013 no ajuste, 2775. Para o táxi 6225 da Chanel, estamos com 96 a bordo, 3 horas, melhor, 4 horas alternando o convite. Autorizar na proa de Duna, já aproveita e leva umas formações à frente. Autorizar. Obrigado. Autorizar até através do portão 5. Aguarde o término do pushback no Embraer da Azul e siga como número 2. Chame pronto, ponto de espera. Sente até através do 5, seguiu as duas chamadas de espera. Então, 3597, após passagem da luz da Avianca, sua esquerda está livre até o portão 7. Mesmo algo mesmo, após a passagem, está livre o portão 7, está 3597. Para o táxi, o azul 4201, com 101 a bordo, 4 horas. Confirme quantos a bordo, azul 4201? 01. Táxi à direita via Índia, chame pronto, ponto de espera. Paulo Salvador, bom dia. É o azul Alfa Yankee Oscar. Solicita reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 03. Alfa Yankee Oscar autorizado, chame a terra. Ok, Alfa Yankee Oscar autorizado. Autorizado, aliás, decolar a pistola 0, vento 240 graus 049, azul 4201. Portão 4, tá livre, chame o término. Chame plano do táxi, se eu chamar 62 ou não. Chamada para o táxi. Alfa Yankee Oscar, escuta. Alfa Yankee Oscar, não, escuta, prossiga. Inicio a boca no pátio 3, chame para ingressar no pátio principal. Ok, chamarei para ingressar no pátio principal, o Alfa Yankee Oscar. Não posso esperar para o outro, 6225. Chanel 6225, pode usar algum tráfego na final da zero, na TR da Azul. Sete, ainda me chamando mais a ponta para 6225. Torre Boa Azul 2775, ainda está a 100 milhas, senhor. A gente tem condições de reduzir se quiser alinhar o tráfego. Sente o Azul 2775, Não será possível decolagem do tráfego devido a um outro tráfego que decola agora com perfil completante. Ok, continua a aproximação com a rádio autorização de pouso. Tá ciente. Agora vai passar o Índio de Serra, 2775. Obrigado, Índio. Imagina. Azul 4201, contato radar decolagem, estuvo a via, saída São Bruno para nível 320. Azul 4958, contato radar, está 60 milhas do VR de Salvador, veio para o da posição Bom Médio para completar a chegada, reporte para a descida corrigindo, está 72 milhas do VR de Salvador. Sou de Salvador, bom dia, Azul 4201. Azul 4201, contato radar, decolagem, sua via, São Voano para nível 320. Via, São Voano para 320, para 201. Azul 3775, tráfego avistado, pistão na 0, pano autorizado, vento 230 graus, 05 nós. Livre pouso, 2775, avistou com 800 pés. Certo. Chanel 6225, LR, mantém pistão no zero. Ali mantém no zero, 6225. Torre Salvador, gol 19, linha 3, pushback, acionamento, portão 5. Portão 5, aguarde, gol 963. Aguarde. Tá livre, o gol 963 no portão 5, chame táxi. Reforça o táxi, autorizado o pushback, gol 1963. Azul 2775, solo 28, livre à direita na Eco, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, posição prevista 3, Lima. Fique atento para a nave da Avianca no reboque, no pátio 3. Kilo via Eco, Alfa, Kilo, pátio 3, posição 3, Lima, azul 2775. Sou Chanel 6225, pista na 0, decolagem autorizada, vento 240 graus 04 nós. Ali decola 6225. Alfa Yankee Oscar. É o solo. Na escuta, Alfa Yankee Oscar. Formação 37 da Gol. Vai puxar no portão 5, ok? Não interfira com o pushback da aeronave. Ok, ciente. Aguardarei chamarei para ingressar no pátio principal. Um 37 a bordo? 137 a bordo. Copiado, 6211 na direita via Índia. Chame piloto, ponto espera. Aliás, ele mantém a pistola 062 de novo. Na Lima, 0-0. Azul 2775, posição nova, 4 Lima. 4 Lima, visual, com ponta 2, lá. Bom dia. Poxa, né, 6225. Decolado às 3-1. Chama o controle em 19-8, bom voo. 19-8, bom. Portaria 2221, chame Recife, frequência 1928.8, alterno 2000.0. 1288, 260, Recife agora, 2221. Obrigado, bom dia pela colaboração e bom serviço, até a próxima. Beto, bom dia. Controle, Xenia 6225. Xenia 6225, contato radar na decolagem. Da via, sai da Arbo 1 para nível de voo 380. Via 380 de Arbo. 963, autonomia 3 horas e 20 alterna em Campinas, 163 a bordo. 250. 250, reporta. Reporta quando pronto, 963. Puxa, né, 62 no pistola 0 de código autorizado, vento 240 graus 04 horas. 62 no ano, tá Salvador, golo 963.0 no 0, pronto. Golo 963, além manteve o estrangeiro. Além manteve o estrangeiro. 2 no 1, decolou 233, chame controle 198, bom voo. 198, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia. Chame aero 6221, decolado, perfil da Sanguno, cruza 2000. Xana 6201, Xana 6211, contato radar na decolagem, suba via, saída São Vuno, para nível de voo 360. Perfil da Sanguno para 360, 6221. Xana 6225, voe pro de Elefa. Elefa, vai manter a proa de arvore por mais de umas 15 minutos, depois a proa elefa devido a formações. Entendi. Channel 6211, vai Leda. 6211, direto Leda. Azul 4201, chame Recife, frequência 125.1, alterno 23.8. 25.1238, azul 4201. 10 minutos, mantenha a posição alinhada, pistoleiro. Aguarda. Chama 6225, vamos tráfego posição de 11 horas 26 milhas, rumo nordeste. Alfa Tanco 72, cruza nível 1190 para nível de voo 050. Este é o mesmo notificado, tá bom, né? Salvador é o azul, Alfa e Oscar, Roma, 7 do Revolta, bom trabalho, bom dia. Bom dia. Número 963, decolagem autorizada, pistola 0, vento 1, corrige, vento 2, 40 graus, 05 graus. Autorizada, decolagem, pistola 0, gol 1953. Gol 1963, decolar 237, chama controle em 098, bom voo. 098, controle, bom dia, gol 1963. Desastre. Desce para 2000, 10 no 3, localizado em DS X-Ray, no batom 958. Doutor Salvador, bom dia, gol 649. Gol no 649, essa é a minha identificação. Dessa via chega da bomba para 4000 pés, que é legal no 013. Dia para 4000, gol 649. Controle Salvador, bom dia, voo no 693, cruzando 2500 pés na saída Sambo 1. Gol no 963, contato radar na decolagem, suba via, saída Sambo 1 para nível 360. Subida 360, 963. Chame 625, chame Recife, frequência 128, decimal 8, até 2000, 0. 288, 6625. Entendido, 240 com quantas milhas? 3 milhas. Após a posição de aprovar o 367, até 267. Gente, gol 649 após desvio, reporte, reporte a termo do desvio para autorização do CRV 367. Para a direção à direita, aproximadamente 50 milhas, na proa 250. Copia, 250 desvio autorizado, eu chamei na Xané 6211, chame Recife, frequência 125.1, alterna 123.8. Bom dia. Controle, gol 1963, vai necessitar desvios à direita, magnética 216, aproximadamente 60 milhas. Copiado, autorizado desvio.